Salve, salve ao rei da pisadinha. Alô, Nelson Nascimento. Não podia faltar não, cara. No CD tem que ter Nelson Nascimento. Beija o umbiguinho, beija a barriguinha, beija na cintinha, na marca da tanguinha. Beija no umbiguinho, beija na barriguinha. Tô com vontade de beijar a você, oi. Beija no umbiguinho, beija na barriguinha. Tô com vontade de beijar o bochechinho. Ô Chiquinha do balaio, eu pedi você me dar. Mas sua mãe não chega não, e o seu pai também não. É atrás da bananeira, é em cima do sofá. Então toma que lá vai, um beijinho pra danar. Beija no biquinho, beija a barriguinha. Beija no ventinho, na marca da tanquinha. Beija o biquinho, beija na barriguinha. Tô com vontade de lambeira, oi. Beija no biquinho, é isso. Ai, oi, ai, oi, vai, oi. Ela diz que tá, eu nasci que é brincadeira. E vê que ela é muito linda, além disso é solteira. E tem 1,70m, tem 50 de cintura. Ela é muito safadinha, não usa calcinha pra mostrar essa formosura. Beija no biquinho, beija a barriguinha. Beija na tanguinha, na marca da cintura. Beija no biquinho, beija na barriguinha. Tô com vontade de meter na boi. Beija, ui. Beija na barriguinha. Termina logo antes que eu faça besteira. Vai. Mas isso é uma cachorrada.